31-71, do Comando 27, chama o controle de Salvador, 120.8, bom. Obrigado, bom dia. Controle da 31-71, decolou. 131-71, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, por direto vida. Direto Leda, subindo para 320, da 3171. Rio 5976, sai seu caminho de Rios? Negativo, 5973. Para o táxi 2221 Passaredo, 4-1 a bordo, 5 horas, Goiânia. Gente, autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, pontos pela pista 1-0, chame novamente, ajuste altímetro 1-0 no meia. Passaredo 2221. Pátio 1 no Índia, quando lá, chama pronto, 2221. 0091, vamos para o Slide Vice, tá? Oi, TAP, Federal 9972. Onde TAP está presente, Federal 9972, obrigado. Então, 3171, foi direto para o base. Direto para o base, muito obrigado, senhora. Obrigado pela coordenação. Xanema 225, dia separador de motéis, autorizado final do procedimento LSX-Way, é ponto estabilizado no localizador. Gente, vai descer para 2.000 pés, ajustado no 096, autorizado LSX-Way, então no 0 reportará estabilizado. Xanema 6225. Rio 5973, completo de aproximação, chame torre, 118.95. 118.95, meu irmão. Bom dia, 5126, da Azul, agora em 4 minutos, prepara a saída Arbo 1 no Elefa. Arbo 1. Rio 5973, na final da 1-0. Rio 5973, tráfego avistado, vento 300 graus, 02 nós, autorizado pulso, piscina 0. Livre pouso para o Rio na final da 1-0. Pronto, 2-2, 2-1. Mantém um ponto de espera. Mantendo, passarela. Esse coisa vai ser bonito. 2221, neutralizando linear e manter cabeceira no zero. Ali uma antena 10-2221. Pico 973, solo 34, livre pista direita, mantendo frequência, taxi via alfa, correção alfa, quilo, parte 3, seta para o sinalizador. A prevista que temos é 6 e 100 em posição Lima ao Romeu. Pista direita, aqui alfa, posição 6, pico 973. Transino 71, no chame 80 Recife, frequência N28.35, alterna N23.8. N22.35, N23.8, bom dia. 2221. Com a pinção no zero, chame 62.5. Chame 25, chame torre 1.18.95. 1.18.95, Oceania 2.25. General 9972, lista para 2 mil pés, autorizado final do procedimento pelo X-Ray, suporte estabilizado no localizador. Lista para 2 mil pés, autorizado ali a X-Ray da 1.0, reportado estabilizado no localizador, general 9972. Dando sim para baixar, fechado. Michelin 6225, vento variável 02 nós, avistado, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na no zero, Michelin 6225. Passarela 2221, decolaram os 362, deixando agora o controle do Salvador, 120 decimal 8. 208, bom dia, bom trabalho, 221. Controle Salvador, muito bom dia, 2221, passarela. Passarela 2221, contato radar, subiu para nível de voo no 60, saída mesmo. É cancelado as restrições de altitude, sobe mantendo o telefone 60. Sem restrições, sobe mantendo 60 na MOBA 2221. Assim que possível, coordenar para o direto destino para o passarelo, sabe? Júlio, opera 120.8. Roda do plana, Pedulo 21, decola na zero, direita, árvore 1 elefa, 3208, azul 021. Correto, chame, pronto, sinal 01, bate 1. Olá. É, 225, sol 38, liga a pista direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, eu chamei 221, foi direto Barreiras. Direto Barreiras, muito grato, 2221. Realizador, será o 9972. Tiberá 997, deixa no turno no 8, decimal 95. 895, bom dia, obrigado. 8 Salvador, bom dia, Federal 9972, estabilizado. Salvador, bom dia, Federal 9972, estabilizado. Federal 9972, bom dia. Estado, pista livre, autorizado pouso, piscina 0. Vento variável com 029. Livre, pouso 990, dá uma olhada. Treinamento do 5126, porta 1. 5126, posicionamento? Sim. Xenem 6225, autorizado ingresso, posição 02. Oh, desculpa, senhor. Grato, autorizado ingresso, posição número 2. Xenem 6225. 5126, acordando com a equipe de solo, após o Airbus 318, companhia Avianca, na van, ingressando no 02, iniciando a 01. Sim, após o Avianca, está autorizado, 5126. Bom dia, tá 3153, Galeão, nível 340. 3153, aguarde cópia para a seleção, voo 1, Leda, Dótilos. Vai subir, senhor? Salvo 1, Leda, Dótilos. Salvo 1, Leda, Dótilos, sim. Federal 9972, solo 45, livre pista direita, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima, é previsto. Direita Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima, é previsto, Federal 9972. autorização por TAM 3153. TAM 3153, autorizado Galeão, conforme rota, 2144, nível de voo 340, decola 0, primeira direita, São João, Leo Edóquilo. Transponder 5555, controle antena 20.8. Conforme Galeão, rota proposta, 2144, nível 340, decola com a direita, São João, Leo Edóquilo, 5515. E 120.8. Correto, chame condicional 0741, 3153. Vai chamar, confia a frequência, vai chamar para ela pronta? Isso, mas essa frequência chama quando pronto o acionamento no 07. Então é. Azul 526 estacionado para o táxi, que é o B de 80, 3:58, alterna Ribeirão Preto. Você vê a autonomia? 80, 3:58. Pela direita, Índia, chame novamente quando pronto no ponto de espera, ajuste no 0:06. E a Índia informará no ponto de espera pronto, azul 526. Ponte para pronto, azul, 5126. 5126, autorizada a linha de decola, piscina 0, vento variável 029. A linha de decola, azul, 5126. Paraíba, 2221, no chame centro Recife, frequente no 26, decimal 0, terno no 28, decimal 8. 260, 288, 22, 321, passarinho, bom dia. O 51 do Gmail, né? Escuta. Controle Salvador Azul 5126, bom dia, passando 2000. Azul 5126, contato radar na decolagem, local nível de voo 380, vai virar telefa. Subindo para o 380 da presente direita, para o de Elefa, Azul 5126. Estão 3153, por favor, acionamento. 5307, autorizado, chame táxi. Para táxi, 3153. Então, 357, desça via chegada a bonde para 4 mil pés, que é negar no 096. Dali Salvador, azul 5126, solicita voar direto MOPS. Aguarde, azul 5126, temos tráfego CDC-S de Salvador. Ok, aguarde, mantenha a saída. Azul 5126, informação de tráfego 11 horas, 78 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 320 descida, para 150, Boeing 734, ainda não está na escuta deste controle. Gente, atento, azul 5126. Azul 5126, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, até na 128, decimal 8. 260-288, azul 5126. 20, eu tô vendo. Change autorizado, táxi 3153 via Patchou 1 no Índia. Quando esperar piscina 0, mantenha a posição, chame novamente. Ajuste de altímetro 096. Agora pronto, 3153. Controle Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, busca para a nível de voo 050, que é negado a 096. Para o 050, na Vomed 11, Federal 9970. Está pronto no ponto de espera, está 3153. Está 3153, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0. Vento variável 029. Alinha e decola 3153. 5 no site, desça para 2 mil pés. Autorizado o sinal e procedimento LFX-ray. Reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado o LFX-ray, reporte estabilizado. Tá, aparecendo no site. Barreiras. Estamos confirmando correção Brasília, nível 380, autorizado, já é pronto, cópia? Pronto pra cópia, o Xené 6225. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, pesou no 7, nível de voo autorizado 380, foi colando 0, primeira curva à direita. Fio de saída, Arbor 1, Elefa. 5574, Sene Transponder, controle Opera 130.8. Cliente autorizado conforme 380, decola da 90 na Arbor 1 na transição Elefa. É peso 17, 5574, 120.8. Pro Xené 6225. Correto, Champion Sinal 0271, Xené 6225. Chamaré a volta, Xené 6225. 999-750, número 2 na aproximação. Reduza o voo para 2209. Reduzindo 2209, o Sideral 9970. Direita, pode voar posição Dóculo 3153? Contra 153, confirma o programa T por quantas milhas? Tá falando, já tá voltando aqui a Progileda. Bom dia, pronto, cobre. 4069, autorizado Serra Bravo aqui no Papai, conforme rota plano de voo, pesando 0 por base, pesando 96, após conforme, nível de voo autorizado 320. Escola pesando 0, primeira curva à direita, São João, Leda, Motiva. 5575, acione transponder, controle opera no 20.8. Zero, limite, aqui vem Mike, 100 de Sindra. Mais 0, unidade aqui vem Mike, 100 de Sindra, tá? 3517. Correto, chame para o sinal 0441, azul 4069. Federal 9970, desça para 3.000 pés, Federal 9016. 3.000 pés, 9016, Federal 9970. No 7, prenda de polo localizador, curva esquerda, plano 60, autorizado final do procedimento elétrico, posto estabilizado. Esquerda, 60, autorizado final elétrico, posto estabilizado, tá? Prendendo no 7. Federal 9970, reduza para 2.00 mais a velocidade. Reduzindo 2.00, Federal 9970. Prepara a subida São Roro. Assista estabilizado no localizador. Ativo, descendo para 2.000, reportará estabilizado na final do ILS X-Ray. 35 no 7, complete decimação, chame T, número 8, decimal 95. 18.95, está crescendo no 7. TA-3153, chame Centro Recife, frequência no 28, decimal 35, alterna no 23, decimal 8. 2835, 238. Oi, Salvador, bom dia, TA-3537. TA-3537, traga pegado de estádio. É o ajuste no 0 no 6, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Autorizado o pouso na rua no 0, vento calmo, tá? 3, fica no 7. Já o 9970 tá executando de giz? Negativo. 970 está estabilizado no ILS da X-Ray. Considerar 990, chame torno no 8.95. Torre 11895, considerar o 9970. De novo no pronto, cobre. Galeão autorizado 360, VT044 até Porto Seguro, após VT November 857. Flagem da 1-0, curva direita, no perfil da Sanvo 1, no Leda, DOC. 5577, transponder, controle 120, decimal 80. Reporte a gente do ataque 3 direto. Torre Salvador, Sideral 9970, bom dia. 9970, tá? Foi avistado ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, pista 0, vamos falar. Livre pouso na pista 10, Sideral 9970. Salvador, bom dia. É o Alfa, X-Ray Lima. Prossiga. Alfa, X-Ray Lima, solicitando reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Inicie o pátio 3, chama para ingresso no principal. Ok, autorizado e chama para ingressar no pátio principal, Alfa, X-Ray Lima. Eu 4958, vou ir para o Edipomete para chegar na Palmete, que é negar no 0 no meio, eu volto para a descida. A próxima GDS está 35 ou 7? Ingresso do portão 7. Autorizado ingresso, portão 7, está no Brasil. Salvador, bom dia, Gol 963, informação Fox, posição 3, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Gol 963, só um minuto Fox, prepare a São Paulo. Então vamos aguardar. General 9970, solo 19, libera direita, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 62 Romeu, General 9970. Salvador, eu estou a 2069 na praça, tudo bem, por favor. 069 no portão 4, autorizado, chefe de táxi. Ok, Autorizado, pista de acionamento. Vai reportar para o 409. Salvador Galeão, 360 autorizado, via pêndulo 44 até Porto Seguro, após até novembro 857, conforme. Colagem da 1-0, curva direita, nação 1, no Leda, Doppler. 5003, o transponder, controle 120, decimal 80. Controle, por favor. 1208. Aprovado, Galeão, nível 360, para o 44, seguro, para novembro 857, e conforme o plano. Aprovado, 1-0, curva direita, salvo 1, letra, Doppler, o transponder 5003, controle 120, decimal 8, bom, 963. No 963, correto, chame pronto no portão 3. 7. Agora para o estacionamento, chame 6211 no portão 05. Aeronave 2-1, aguarde pro puxo. Aguarde. Alta X-Ray, papai, na escuta. Aeronave 2-1, parte 3, no redock, na escuta. Aeronave 2-1, 6-2-5, estamos na posição 2, puxa, deixa o aumento. 2-2 no setor, aguarde pro puxo, 6-2-2-5. Guarda para o puxo, chama 6225. Tudo uniforme na escuta do torre. Você chamou 6219? É negativo, é o tráfico da azul no reboque no parte 3. Alfa X-Ray Lima? Ah, sim, Alfa X-Ray Lima. Confirma a posição no pátio principal? Posição 01. Ciente, chame para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Lima. Ok, chamada para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Lima. Quatro, 99 a bordo, astronomia de 422, Ribeirão Preto. 1-0-6. 4.000, 1-0 no meio, azul 4958. Direita Índia, pode estar 0, torre 1895, 1-0 no meio, azul 4069, torre. Checo Lima, agiliza até o portão 01, autorizado o ingresso no tarde principal, agilizando o máximo que puder. Ok, autorizado, Alfa Echo Lima, de informar o término do reboque no pátio principal, posição 01. 6211, após o tráfego da azul retaguarda, autorizado no 5, chame táxi. Afirmativo, após o tráfego da azul passando a retaguarda para o 01, está ali no estacionamento e pode passar aqui no 6211. Salvador, bom dia, voo na 093, informação para o tráfego, autorização consciente. Vai de cota, só um minuto no 093, prepare Arboruna. Arboruna. Chanel 6225 na escuta? Na escuta, Chanel 6225. Após o tráfego da azul, passar para o retaguarda, vai estar aqui à sua direita. Autorizado no 2, chame táxi. Após o azul, está autorizado por esse direcionamento, chamado para o táxi, Chanel 6225. Azul 4769, troca para a porta estrada da Nocena. Cruzado, decolagem pista no zero, vento calmo. O azul 4069. Feliz na decolagem, pista na zero, azul 4069. 963 para puxa somente portão 3. Número 2 no setor guarde para o puxa, no 963. Caminhão 963. 1093 para outro cópia. Pronto. Salvador com fins, nível de voo 360, via Pesolo 21. Decolagem no zero, curva direita, do perfil da Arboruno, transição Alefa. 5006 transponder, controle 120, decimal 80. Copio, com fins autorizados, 360, via Pesolo 21, decolagem 10, curva direita, Arboruno, transição Alefa.